Projeto X Podcast. Talking in my sleep at night, making myself crazy. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E como todo podcast que está terminando um ano, nós iremos fazer um podcast de retrospectiva. Dessa vez, a retrospectiva 2017. Aê. Que eu seja, e será que 2019 tá muito longe, cara? Porque 2018 já vi que vai ser uma porcaria. Carai, você já até passou batido por 2018 sem querer ver. Ó, otimismo, ó, otimismo. E aqui é o Mug, e para aqueles que estavam em 2016 falando que não tinha como piorar, é, então, piorou. Cara, só piora e a pauta só aumenta. Né? Vamos nessa. Bom, vamos lá então. Em janeiro, começamos as primeiras informações aqui que os prefeitos que foram eleitos em 2016 começaram a assumir as suas prefeituras. Padrão de todo ano, né, que tem eleição no ano anterior. É, aqui, por exemplo, em São Paulo, o Dória já começou assumindo e uma das primeiras polêmicas com os grafiteiros, né? Nossa senhora, saiu um enrosco danado. Isso daí foi muito comentado e muito falado nas redes sociais, né? Uhum. Pessoas a favor, pessoas contra e, enfim, né? Foi uma das coisas que ficou até muito tempo nas redes sociais sendo falado. Pois é, e outros enroscos que foram surgindo. Em janeiro também tivemos uma situação bem delicada, que foi o massacre no presídio no Amazonas e no Rio Grande do Norte, né? E muitas mortes, né? Muita situação de rebeliões, complexo penitenciário do Anísio Jobim, né? Alguma coisa do gênero em Manaus. Teve muita situação, foram, acho que, mais 60 mortes, foi uma grande repercussão também. Pois é, uma situação muito problemática nesses estados, espalharam em outros estados também. Em janeiro também tivemos a morte do ministro Teori Zavascki, ministro do Supremo e relator da Lava Jato. Um acidente, né, que ele morreu. Teorias da conspiração aí foram elevadas ao máximo também. É, porque como ele é o relator da Lava Jato, né, então o pessoal associou, porra, isso aí mandaram matar ele, mas eu não sei, viu, eu duvido, cara, pra mim foi um acidente, a morte dele mesmo, né, que aconteceu. É. Mas repercutiu bastante também no momento da morte dele, e aí ficaram questionando e o rumo da investigação, o que aconteceria. Em janeiro também, falando de mortes, tivemos aí uma perda do John Hurt, o ator britânico que fez vários filmes legais, vários filmes que nós gostamos, oh, né? Grande ator, tá bom pra caramba. É, ele já era bem senhor de idade, né? Eu acho que um dos papéis que pra mim é uma situação bem marcante é Olivara, lá de Harry Potter, mas fora isso ele teve outros grandes papéis, então, assim, é que pra mim ficou marcado mais ele, né? Beleza. Ah, o War Doctor, eu gosto dele, por exemplo, o Doctor Who. sim, também. Tem outras grandes participações dele. E, não, vários, ele fez várias coisas, né? Sim, sim. É, até porque ele também, assim, é um ator de longa data, né? Ele morreu com 77 anos, então ele já tinha feito bastante coisa também, não só no presente, mas como no passado também. Pois é, bom. Em janeiro, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Pra quem, né, no ano passado muitos falavam assim, não, isso não vai acontecer, né? É. Barack Obama deixou a presidência, o Donald Trump já assumiu, e logo no primeiro mês ele já assina uma ordem executiva que proíbe a entrada de imigrantes, né, do Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Caramba, pra quê? Olha só, já deu revolta pra todo mundo desses países, né? Não, fora outras coisas que ele queria fazer, tipo erguer o muro mexicano ali. Nossa, expulsar sério. Imigrantes também, né? Mas eu ainda acho que vai ter ainda coisas que a gente nem espera possa acontecer vindo daí, cara. Ainda tem mais 3 anos ainda, calma aí, muita coisa vai acontecer. E em janeiro também tivemos aí a prisão do Eike Batista. O empresário, ele foi preso, empresário do Rio de Janeiro, e ele entra aí pra alguns até, tipo, teve até bastante meme falando assim, no Brasil a gente duvidava antes que rico não era preso, né? O Eike Batista chegou pra provar o que acontece. Empresário dele, né? Devendo dinheiro pra todo mundo, enganando o investidor. Aí entra também o meme porque falam que, tipo, na verdade ele só foi preso porque ele ficou pobre depois. Exatamente. Foi, esse é verdade, esse é o fato. Não é mais bilionário, coitado. Deixa pra lá. Coitado, caramba, bandido mesmo. Bandido mesmo. Outra notícia, né? Em janeiro tivemos o lançamento do Resident Evil 7. O pessoal falando que voltou a essa pegada do Resident Evil que deveria ser. Assim, eu sou um cara que não gosta muito de joguinho de terror, porque eu sou um cara meio cagão. Mas eu já joguei muito Resident Evil lá nos começos e depois o que o pessoal fala é que deu uma decaída na situação terror. Ficou sim, mais sim. Tipo, meu, é atirar, matar, enfim. O Resident Evil 7, ele veio aqui pra voltar à situação de terror, né? Ficou bacana. Eu vi elogios, então, uma maravilha. Bastante elogios. E finalizamos aí o mês de janeiro com a entrega do Globo de Ouro 2017, com La La Land ganhando 7 prêmios, melhor musical, comédia, Moonlight, melhor drama. E eu não queria La La Land, mas tudo bem, segue a vida, é isso aí. Não, mas La La Land ganhou o prêmio dele, né, de musical, comédia. E Moonlight no outro, no drama. Globo de Ouro, que é sempre, o pessoal fala que é o esquenta pro Oscar, né? É sempre o preparativo pra ele. Então, já vai ver a briga que teria no Oscar. Ah, é, bom... Finalizamos janeiro, começamos fevereiro, mês do carnaval e coisas afim, mas, né, não começamos também tão bem nesse mês de fevereiro. Tivemos aí uma grande crise no Espírito Santo com as greves dos policiais militares. Muitas pessoas saqueando, roubando, assaltando tudo que era lugar lá no Espírito Santo, com uma situação bem tensa. Eu ainda tenho bastante familiares lá que sofreram com a questão disso daí. Foi uma coisa bem, bem tensa lá pelo Espírito Santo. Em fevereiro também morreu a Marisa Letícia, a mulher do Lula. Morreu de um câncer, ela tava combatendo, ela sofreu, ela morreu, todo mundo ficou triste, a pena. Né, e isso vai repercutir futuramente ainda. Futuramente, porque parece que só depois tava jogando culpa nela. Briga pra todos os lados depois dessa história toda. Bem, TRE determina a cassação dos mandados do governador e vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelli. E isso realmente foi uma situação que eles estavam numa situação também delicada, porque já não tava com um governo muito bom, muita gente criticando, coisa do gênero. Isso porque acho que foi ano passado que mandaram prender outros governadores antigos, né? O Garotinho e o Cabral. Terré mandou caçar o Pezão, mas acho que depois ele conseguiu reverter isso, porque ele é governador ainda do Rio, né? Aí eu não sei como é que está ainda essa história toda também. O pessoal do Rio que deve saber mais do que tá acontecendo nessa situação toda. Bizarro o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Em fevereiro também tivemos o lançamento do Lego Batman, que é o melhor filme do Lego, cara. Pessoal falando. Né? E um dos melhores filmes do Batman também. Melhor filme do Batman, às vezes alguns falam. Inclusive, teve até um comercial, brincadeira, que apareceu até o Ben Affleck e o dublador do Batman. E ele falando, tipo, eu sou o Batman. Não, cara, você não é o Batman. Foi engraçado, cara, muito bom. Muito bom. Eu gosto dos filmes do Lego, eles são legais e eles geram jogos legais também. Sim, sim, com certeza, com certeza. Falando de jogos, vamos ter aí o lançamento de Horizon Zero Dawn para seu console PlayStation 4. Um jogo que foi muito aclamado e inclusive entrou como indicado para melhor jogo do ano, né? Olha que a vontade para ele ganhar o Game do Ano era grande, hein, a pressão dos fãs. Então, eu acho que a pressão era grande, mas ele tava competindo também com umas coisas grandes assim também. Não que ele não teria que ser indicado, eu acho que teria que sim ser indicado. A competição é que foi realmente bem pesada esse ano para o jogo do ano. Horizon Zero Dawn é um puta jogaço, recomendo altamente para todo mundo que possa jogar ele. Muito legal mesmo. Uhum, verdade. Em fevereiro tivemos o Super Bowl 51, e esse grande jogo que teve a maior virada que eu já vi nos jogos de Super Bowl. O jogo entre New England Patriots contra o Atlanta Falcons. No terceiro quarto, o Atlanta Falcons estava ganhando de 28-3 do New England Patriots, e o New England Patriots conseguiu virar para 34-28. Caramba, velho, essa foi a maior virada realmente da história, eu acho, do Super Bowl. Jogaço, o pessoal que viu no começo, assim, ah, já era pro Patriots, o Atlanta Falcons já ganhou, e foi um jogaço, no fim das contas. Eu não manjo muito de futebol americano, mas acredito. Foi fantástico, cara. Nunca vi algo assim. E ainda tivemos no Halftime Show a Lady Gaga cantando também, com seus grandes sucessos. O pessoal vibrando também, cara, com a Lady Gaga. É legal pra caramba. Eu gostei do Halftime Show. E no Grammy Awards, vamos para as músicas agora, né? A Adele vence o prêmio de álbum do ano. E tivemos aí gravação do ano e canção do ano, Hello, para ela como premiação. O fato é, ela foi o grande nome do Grammy Awards desse ano. Ela venceu o álbum do ano, gravação do ano e canção do ano. Caramba, velho, na boa. Foi o ano dela. tem jeito. Pois é. E pra fechar em fevereiro, tivemos mais uma premiação, o Oscar 2017. Com o melhor filme, o Moonlighting, melhor diretor, Damiel Chazelle, do La La Land, melhor ator, Casey Affleck, do Manchester à Beira-Mar, a melhor atriz, Emma Stone, do La La Land, e o gafe do ano. Nossa, gafe do Oscar, nunca vai ser esquecido. Quando anunciaram o melhor filme, que eram Warren Beatty e a Faye Dunaway, elas iam apresentar o melhor filme, e anunciaram o La La Land, né, como o melhor filme, e na verdade quem ganhou foi o Moonlight. Então, o pessoal do La La Land subiu no palco, todo feliz, aí depois anunciaram. Então, gente, vocês não ganharam não, quem ganhou foi o Moonlight, perdão ali errado aqui o negócio. É que nem teve também há tempos atrás a entrega errado pra Miss, como é? Miss Universo. Miss Universo? Não. Era Miss Universo. Era Miss Universo, era Miss Universo, também entregaram errado. Meu, isso daí eu acho que é uma gafe absurda, cara, eu não sei como que o pessoal consegue errar nisso, cara. Eles têm tipo um trabalho. Não, nesse do Oscar é que eles estavam com o outro cartaz aqui do melhor atriz, e o pessoal achou, não, peraí, esse de melhor atriz, né, de melhor filme. Aí falaram, ah, tá escrito La La Land, La La Land, mas não, tá errado tudo. Nossa, foi uma gafe danada. Que vergonha, Oscar. Puta, o pessoal lá que da produtora foi demitido depois que aconteceu esse, toda gafe. Olha, justo. Pra fechar fevereiro do jeito bizarro. Ai, ai. Agora vamos para março, felizes, porque, né, tivemos aí o lançamento de Nintendo Switch e do jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou A Lenda de Zelda Bafo do Selvagem. Nossa, muito bom! Primeiro jogo do Switch foi o Zelda, nossa, e é o melhor Zelda, né? Nossa, sério, olha, é um jogaço. Eu adquiri o Switch, assim, relativamente cedo até, não direto, tipo, tão no lançamento assim quanto no começo de março, mas joguei muito Legend of Zelda Breath of the Wild. É muito bom, muito jogaço. Recomendo, né? E não é à toa que aconteceu o que aconteceu aí, né? Bom, em março tivemos alguns lançamentos de filmes. Tivemos o Logan, foi o maço do Wolverine. Nossa, o melhor filme do Wolverine. Muito bom, muito bom. O melhor filme de todos. E o mais sangrento também, mais violento. Sim. Público 18. Nossa senhora, só sangue. Né? Grandes atuações aí. Tivemos também o filme da Bela e a Fera, surpreendente. Muito bom. A Emma Watson. O pessoal adorou esse filme, com todas as músicas da Bela e Fera. Muito lindo, muito bonito. Maravilhoso. Tivemos a bomba Power Rangers, que era esperado. Eu gosto de Power Rangers, mas eu sei que é uma bomba, né? Fazer o quê? É. Paciência. Não, olha, eu esperava até coisa... Ele me entregou o que ele me prometia. Pronto. É, pra mim também, ué. Pronto. É isso. Ele me entregou o que ele prometia. É isso aí. E a outra bomba que saiu também, um filme que não existe. Aí essa foi uma bomba. Um filme que não existe, o live action do Ghost in the Shell. Cadê a Dripov isso? Isso... Não. Sede, isso não aconteceu. Não existe. Eu não sei porque você colocou isso na pauta. Não aconteceu isso, não teve esse filme. Pobre Scarlett Johansson, nossa senhora, só foi lá pra ganhar dinheiro, meu. E em 2017, como sempre todo ano temos, Lollapalooza 2017. Tivemos vários nomes importantes aí no Lollapalooza 2017. Melanie Martinez, Duran Duran, The Strokes, nossa, The Strokes, Martin Garrix, The Chainsmokers e Metallica, muita coisa legal em Lollapalooza. Eu sempre quero ir no Lollapalooza e nunca vou, cara, mas beleza, um dia eu sei que eu irei no Lollapalooza, beleza. É lá no Interlagos, ué. Você vai no autódromo porque você não consegue ir lá, então. É, então, são direções diferentes. Ei, seja, coisa. Embora seja o mesmo local, são direções diferentes. Ai, paciência. Bom, em março começamos o desligamento do sinal analógico, né, das TVs analógicas para a grande São Paulo. Aqui em Mogi, por exemplo, foi desligado. Mas você já estava preparado para... Sim. Já tinha TV, conversor, coisa assim? Não, eu tenho a minha TV legal, LCD, mas eu também tenho minha TV tubo. Aí eu preciso do conversor digital dele e antena digital, então não tem jeito. Eu ainda sou da velha guarda que mesmo que você tenha, tipo, uma TV tubo, guarde ela. Ela será importante um dia. Eu sei, tá? Mas para ver a TV, você precisa do conversor digital. Então eu precisava ter comprado o conversor digital antes, né? Para quem já tem TV LCD direto, já não tem problema esse negócio, não. E aí tá espalhando espalhando esse desligamento em outras grandes cidades ao longo do ano, e ano que vem também vai desligar bastante. Falando sobre televisão, vamos aí para uma coisa que foi bem polêmica no momento. SBT, Record e RedeTV não entram em acordo com empresas de TV por assinatura e seus canais passam a não ser exibidos por essas empresas. Então pessoas que tinham Sky, Net e TVs de assinaturas por aí não tinham dentro do pacotes dela como assistir SBT, Record e RedeTV, porque eles não entraram em acordo com eles e ficaram fora. Ficou assim por um bom tempo, né? Em março morreu o grande músico Chuck Berry. Ah, eu gosto das músicas dele. Músicas legais pra caramba. Um rock, por exemplo, que ele criou já na época dele. Muito agitado. Muito bom. Demais. Grande ícone da música. E tivemos aí uma situação política interessante aí, né? Uma coisa bem impactante. Impeachment da presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye. Não sei como pronuncia isso. Não sei se pronunciei certo. Desculpa. Ela estava envolvida com escândalos, né, de corrupção, e aconteceu o seu impeachment. Essa é uma história que eu ainda não consigo contar. Como aconteceu tanto esse caso com essa mulher, meu Deus do céu? Assim, é o caso de um Rasputin moderno. Eu não entendo isso. Ela tinha uma conselheira espiritual que veio da época do pai dela, que o pai dessa conselheira era amigo do pai dessa presidente, que na verdade era um ex-presidente. E aí, essa conselheira conseguiu, por meio de, como ela é grande amiga e conselheira, conseguiu favores, né, políticos. Conseguiu fazer decisões em que favorecia as empresas dela. E todo mundo descobriu essa história, derrubaram essa mulher e pitimaram a presidente. História louca. E eu pensava que, não, na Coreia do Sul não acontece essas coisas, país organizado, e acontece. E pra finalizar, em março tivemos a Operação Carne Fraca. A gente descobriu um esquema de corrupção envolvendo grandes empresas de carne, né? Grandes empresas de carne. Aí teve escândalo. Ah, é a carne com papelão. Fiboi. Corrupção. Nossa, foi tenso. Assim, foi uma época que criticou muito o mercado de carnes no Brasil. Inclusive, isso afetou muito a exportação de carne do Brasil, porque assim, o Brasil é um país que exporta muita carne. Sim. Né? E acabou afetando bastante isso daí. Acabou tendo uma boa queda diferente ao mercado de carne do Brasil. E já estava com a investigação de Lava Jato e botaram a carne fraca ainda. Putz, aumentou esse rolo ainda. Só piorou essa são dos políticos. Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você... Finalizamos março, né? Começamos abril bem tensos aí, né? Pois é. Com um ataque terrorista em São Petersburgo, Rússia, deixa 14 mortos e dezenas de feridos, né? Inclusive, esse ano é um ano que realmente tivemos alguns ataques terroristas aí bem lastimáveis, bem impactantes aí. Ataque terrorista tá tendo todo ano, toda hora. Na Europa, tá tendo mais frequência desses ataques. Mas mês de abril realmente foi um mês pesado até nesses momentos. Teve esse ataque terrorista em São Petersburgo. E depois, o governo sírio, depois, ele foi acusado de uso de arma química, o gás sarin, em um ataque que culminou em mais de 80 mortes lá no país, né? Lá na Síria. Cara, foi condenado por todo mundo, porque ninguém mais usa armas químicas, né? Pra ataques. É banido esse negócio. Desde a Primeira Guerra Mundial é banido o uso de armas químicas em ataques. Não pode. A gente tá voltando ao holocausto. Tá terrível. E agora, em consequência a isso, né, os Estados Unidos lançam um ataque de 59 mísseis em direção à Síria, né? Sim, resposta ao ataque químico. Então a gente começa a ver aí que as coisas não tão cheirando bem, estão indo pra um caminho não muito agradável, né? Enfim, né? E também continuando, os Estados Unidos explode a mãe de todas as bombas no Afeganistão, né? Ou então, a gente tá vendo que, assim, Trump, Estados Unidos, eles não vão deixar barato qualquer situação que aconteça aí, eles vão responder de imediato, né? É uma situação complicada. Lembrando que a mãe de todas as bombas é a maior bomba de explosão não nuclear. Ela existe já, só que ela nunca foi usada. E aí foi a primeira vez que foi usada e, caramba, foi um estrago Bem grande. É, porque foi atacado uma base de terroristas, né? E destruiu tudo, praticamente tudo. Vamos tentar pensar um pouco. O que mais que abril forneceu pra gente que não deve ter sido só desgraça, né, Sage? É, em abril tivemos as Comic Con Experience Tour Nordeste, né? Boas atrações, coisas legais. E 2018 tem mais. Bacana. Eu achei bem interessante essa iniciativa que eles tiveram, que foi a primeira CCXP Tour Nordeste que eles fizeram aí, pensando no pessoal que não tem fácil acesso à região sudeste, onde é feita a CCXP em São Paulo, né? Eu realmente curti essa ideia de levar esses eventos para outras regiões que tem grande público, sim, lá, para recepcionar esses eventos, entendeu? Sim, e no primeiro semestre também. Olha que legal, é legal. É bom. Deixou um bastante espaço, né, da CCXP de 2016 e um bastante espaço pra CCXP de 2017 de São Paulo. Isso. Né? Foi bem bacana como eles fizeram. Esse Tour Nordeste acontece em Pernambuco, então o pessoal vai lá pra Pernambuco, vejam essa CCXP fantástica. Também tivemos aí grandes filmes em abril. Velozes e Furiosos 8, né? Tivemos aí... Mais um Velozes e Furiosos. Continuação de Velozes e Furiosos. Quem gosta de Velozes e Furiosos nunca vai, assim, se cansar. Eu acho que de Velozes e Furiosos, cara. Vamos estar em 2050 tendo Velozes e Furiosos, cara. Por aí vai. Sei lá, até o 10 tá garantido. Sim, até o 10 com certeza. E tivemos aí a continuação de um grandíssimo filme, que na minha humilde opinião, um dos melhores filmes, não esse, mas o anterior, um dos melhores filmes da grande Marvel, né? Tivemos aí Guardiões da Galáxia 2. Continuação de Guardiões da Galáxia, que foi um filme, ó... lindo, assim, Guardiões da Galáxia 2 foi também um filme muito bom, inclusive assisti recentemente, novamente, tá? E realmente é um filme muito bom, gosto demais, Marvel tá aí só lançando coisa boa até agora, continue assim, Guardiões da Galáxia 2 foi excelente. Espera ver os Guardiões da Galáxia agora nos filmes dos Vingadores. Ah, vai ser louco. Né? I found a love for me. Darling, just dive right in. Em maio, começamos uma notícia aqui com um ataque hacker massivo afetando 75 países. Um ransomware chamado WannaCry infectou mais de 130 mil máquinas que usavam Windows. E os hackers cobraram cerca de $300 em bitcoins de resgate para restaurar os sistemas invadidos. Cara, foi uma situação meio tensa até mesmo para mim, porque até mesmo o Brasil foi afetado com isso. Sim. E, inclusive, clientes que eu trabalho foram afetados com isso. Eu tava vendo isso acontecendo, entendeu? A Fer também, na empresa onde ela trabalha, também aconteceu isso. Então foi uma coisa realmente escala mundial aí. Uhum. Teve muitos países que foram atacados com isso daí. Depois, posteriormente, até descobriu-se como reverter o processo. Ransomware é um processo delicado, sério. É um vírus muito, muito chato de se mexer. Até hoje, na verdade, está tendo ransomware. Tá? Sim. Só que eles vão mudando criptografia e coisas do gênero, mas até hoje tá tendo ransomware. Uhum. Só que não em grande escala quanto aconteceu em maio. Tá? Mas tome cuidado, quem cuida de segurança de informação, por favor, sempre se tome cuidado com ransomware. É uma coisa muito chata de se mexer no mundo tecnológico. E não esqueçam de atualizar seus Windows sempre, né? Porque esse foi o grande motivo do ataque. E vamos lá, Emmanuel Macron, eleito novo presidente da França. Eu não sei muito o que afetou isso, mas beleza. É uma eleição disputadíssima na Europa, né? Então, realmente, o pessoal tava... Ah, lembrei agora disso daí, mas pode... O pessoal tava preocupado porque poderia vir mais na extrema-direita. Vai vir um partido de extrema, né? Que poderia ocupar, né, o governo. E o Emmanuel Macron conseguiu ganhar a eleição disputadíssima. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, né? Com o novo presidente da França agora. Outra notícia é o dono da JBS, né? O senhor Wesley, o Wesley Batista, os dois ali. Ele grava o Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. E aí tivemos pedidos de impeachment se intensificando. Muitas manifestações, né, e coisas do gênero aqui no Brasil acontecendo referente a isso. É, porque, assim, tivemos a Operação Carne Fraca, que afetou todo o pessoal da JBS, e então o pessoal da JBS, para ganhar o pedido de delação premiada, né, no caso, ele ofereceu ao ministro Procurador-Geral da República, e aí ofereceu assim, ó, olha só, eu já estou oferecendo essa gravação do Temer, ele tá falando com essa compra de pedido de Cunha, e você me deixa partir para os Estados Unidos. Ok? Ok. Deixaram isso. Aconteceu tudo isso. Pedidos de impeachment se intensificaram bastante. E o pessoal ficou ali nos Estados Unidos. Depois revogaram, né? E mandaram o pessoal voltar ali pro Brasil para ser julgado de forma definitiva mesmo. Então a delação deles já tinha sido cancelada depois. Mas por causa disso, aconteceu graves problemas ali, principalmente com o Temer. E tá mais ferrado ainda. E aí tiveram vários pedidos, ainda tem que sair no Congresso, esse negócio aí. Uma zona. Continuando no meio político, Aécio Neves é afastado do cargo de senador pelo STF. Entretanto, né, no fim ele acaba voltando ao cargo em outubro, né? É porque o dono da JBS também entregou a Aécio Neves, né? Falou assim, ó, esse cara também tá envolvido, ó. Olha aí, ó. E o pessoal ali é pra dar um jeito, ó. Vamos afastar ele, por enquanto. Deixa afastado. Ele foi afastado. Essa história toda. É, meu Deus, a política em Brasília fervendo ainda mais em maio. Nossa, isso daí é como a gente fala, né? House of Cards Brasil. Muito mais reviravoltas do que a House of Cards Netflix. Daqui a pouco a gente fala House of Cards também, que deu polêmica. Bom, pra fechar em maio, tivemos um atentado terrorista em Manchester, durante um show da Ariana Grande, né, deixando 19 mortos e 50 feridos. Como já disse, tá cada vez mais em moda ter atentado terrorista na Europa. Em Manchester tivemos esse atentado terrorista. A Ariana Grande depois ela voltou, né, pra Manchester fazendo um show também, pra homenagear, pra alertar. Apesar que teve polêmicas nesse show da volta. Um monte de gente falando, alegando assim, não, eu estava no atentado, eu também fui machucado. E não foram. Entraram no show de graça. Fala disso. Sacanagem. Mas maio foi assim, então. Também nervoso. Chegamos aí em junho, né? O mês que todos gostamos, porque temos festa junina e temos milho e quentão e coisas do gênero, né? Enfim, e aniversário do Mug, inclusive. Por isso é o mês que todos gostamos. Ei, maravilha. Em junho, início da Copa das Confederações na Rússia, né? Que ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção. Não tinha Brasil, ué, que graça que tinha. Ficou totalmente isolado, né? Pra nós aqui no Brasil, é. Tipo, ninguém deu atenção. É, mas essa foi a última Copa das Confederações, porque a FIFA já cancelou. Não vai ter mais, não tá rendendo nada, rendendo pouquíssimo dinheiro. Não sei o que eles vão fazer agora pra preencher o calendário. Vamos ver, né? Vamos ver. A outra informação também, em junho tivemos a final da Champions League. Real Madrid, grande vencedor da Champions League, batendo por 4-1 contra o Atlético de Madrid em Cardiff, país de Gales. E a galera assistindo esse jogo lá na casa do Panda. E bebendo bastante. Foi um dia legal. Sabe que o pessoal não tava nem vendo o jogo. Eu tava vendo, confesso. O restante. Lembrei que o pessoal tava jogando o Switch lá que se levou, mano. Eu fiquei mais jogando o Switch e coisas do gênero do que vendo a final mesmo, porque, tipo, eu sou meio, tipo, away de futebol, mas o pessoal tava curtindo. Tava legal até, tipo, a gente tava comendo uma carninha, uma batatinha, pasta, e jogando Switch, porque era quando tinha chegado, a gente conseguiu Switch lá, né, e a gente tava lá no meio de futebol, Switch e comida. E cerveja. Tá bom. Oh, yeah. Maravilha. Em junho também tivemos aí a E3 de 2017. E3 de 2017 mostrando, assim, muitas coisas legais, muitas coisas boas. A gente sempre tem o clássico, né, Nintendo isolada, fazendo conferências, não indo ao evento. A Sony fazendo o seu evento em si e a Microsoft fazendo também os seus eventos. Também tendo também, obviamente, Ubisoft, Bethesda e coisas afim. Outras empresas, né, mostrando algumas coisas sobre cada empresa, né. Pra mim, uma das coisas muito grandes, eu vou falar que não é um jogo Triple S, mas é um jogo que pra mim foi uma coisa bem aclamada, que foi a continuação de Ori and Blind Forest. Ah, pra mim foi uma situação muito boa. Eu já gostava de Ori antes, né? E pra mim foi o que, na verdade, o que salvou nas conferências foi a da Microsoft lá. Foi muito bacana. A Nintendo, ela fez muita coisa sobre Switch, Mario, Odyssey, coisas do gênero. Xbox lançou o Xbox One X, coisas afim, mas eu acho que, assim, de todos os destaques, até tivemos bastantes destaques, grandes títulos, Spider-Man, títulos grandes, mas pra mim eu ainda fico com Ori and the Blind Forest, mesmo sendo um joguinho menor, tá ligado? Mas é um jogo do meu coração eterno ali. Em junho também tivemos o TSE absolvendo a chapa Dilma e Temer por supostas ilegalidades na campanha eleitoral. Primeira grande, então, digamos assim, vitória do Temer, né? Porque ele tava sendo perseguido, rápido e conseguiu absolver essa primeira parte, né, de ilegalidades na campanha eleitoral. Primeiro passo para tentar derrubar o Temer, ele conseguiu se salvar dessa vez. Mas mesmo assim, o Rodrigo Janot, ele denunciou o Temer no STF por corrupção passiva e por causa disso o Temer acabou se tornando o primeiro presidente em exercício do mandato a ser denunciado por corrupção. E esse capítulo ainda continua. Eita vida. Bem, falando sobre filmes, tivemos aí um filmaço. Pra mim, assim, um dos melhores filmes do ano, se não talvez até o melhor. Desculpe se eu estou sendo fanboy. Nem estou, porque também eu nem sou fanboy da DC, mas sim, tivemos um filme bom da DC. Yes! Mulher Maravilha! Sim, tivemos o filme da Mulher Maravilha e ele foi fantástico, gente. Foi muito bom, cara. Nossa, foi um filme espetacular. DC acertou totalmente nesse filme, está de parabéns. Está se reerguendo no mundo dos cinemas aí. Cara, maravilhoso, curti o filme, filme muito legal, acontecimento no passado, mas apresenta bem o background da personagem, o que ela motivou ela a entrar nesse mundo aí, muito bom, muito bem feito, um bom elenco, nossa, fantástico, fantástico mesmo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Bom, finalizando junho, vamos entrando agora em julho. Em julho tivemos já a San Diego Comic Con, a tradicional Comic Con, né, feito lá em San Diego, com suas grandes atrações, grandes eventos, grandes exibições, né, de coisas que vieram esse ano. Divulgam bastante coisa, mostram bastante trailer. Alguns painéis muito interessantes, muito bons, vontade de um dia ainda aparecer nessa Comic Con, mas é caro pra caramba, então deixa pra lá, não dá pra fazer nada. Em consequência, ao mês passado, temos aí a Alemanha campeã da Copa das Confederações. E novamente eu digo, ninguém prestou atenção. Ai, ninguém viu essa Copa das Confederações. A Alemanha foi campeã, ninguém ligou. Se perguntar quem foi campeão da Copa das Confederações, um monte de gente não vai saber, não vai lembrar. É, então, eu falo isso, mas assim, eu acho, só relembrando, não foi uma situação muito grande falada, ao menos aqui no Brasil. Porque não tivemos Brasil na Copa das Confederações. Não significa que o evento não foi importante. Tá bom? Uhum. Sim, sim. Em julho, o Lula ele foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. E o julgamento ele vai para a segunda instância e está marcado agora para dia 24 de janeiro. Então, logo nesse comecinho de ano aqui de 2018, vocês vão ver esse desdobramento, né? E vai ver se o Lula ele poderá ser candidato ou não à presidência. Aí a gente entra também uma morte bem importante aí em julho. Jorge A. Romero, né? Sim, grande diretor de filmes de terror, filmes zumbis, né? Sim, exatamente. Aí a gente teve uma grande perca aí e a gente fica com uma grande falta aí de filmes zumbis agora lembrando no cinema. Outra grande morte em julho foi a morte do Chester Bennington, que é o vocalista do Linkin Park. Ele cometeu suicídio e deixou triste uma grande geração de fãs do Linkin Park. Então, na verdade, não nem sou uma geração de fã, cara. Eu acho que todo mundo já escutou, assim, todo mundo... Desculpa, não vamos englobar tanto. Mas, digamos assim, todos os adolescentes dos anos... 2000. 2000, digamos assim, né? Escutaram já algum momento da sua vida Linkin Park. E muitos, sim, foram, assim, moldados até por Linkin Park. Eu escutei muito. Não fui moldado, mas escutei muito por Linkin Park. Era uma das minhas grandes bandas que eu gostava na minha adolescência, e eu senti bastante, assim, a perca do Chester. Primeiro já que quando eles pararam há um tempo atrás, já achei bem, assim, uma notícia bem chata. Agora, até a morte dele foi até pior, né? Então... mas o Linkin Park tava planejando lançar um novo álbum, um novo show, aí ele morreu, agora eu não sei o futuro do Linkin Park. Está um grande interrogação. Pois é. Pois é. Falando de fim também, assim, do futuro e coisas do gênero, aí a gente teve o fim de um dos grandes mangás do Japão. A gente teve o fim de Fairy Tail. E o final foi, ó, uma bosta. Ai, ai. Olha, eu tenho que falar uma coisa. Fairy Tail é um mangá que eu leio desde o capítulo 1, desde o lançamento do capítulo 1. Eita! Eu gostava bastante, mas o final teve uma coisa que eu particularmente odeio, eu não vou falar o que, não quero dar spoiler. Já imagina. É uma coisa que eu realmente não suporto ter em final de qualquer coisa. Muita gente me criticava porque falava, pô, você assiste Fairy Tail, eu não sei o que, eu falava, não, passa, tal, dá uma chance, enfim, hoje, se você falar comigo, eu falo, cara, não vai. Não. Porque o final não é fácil de engolir, cara. Eu só cheguei lendo ele até o final, por quê? Porque eu queria saber como acaba esse negócio. É igual o Bleach, igual o Naruto. É, que decepção. É, paciência. A gente é masoquista, Mugi, desse jeito. Tem jeito. Gosta de sofrer. É bizarro. Em julho saiu um outro filme muito legal da Marvel, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Oh, yes. Contou o Highland. Primeiro filme do Homem-Aranha na casa Marvel, né? E um filme legal pra caramba. Divertido, muito bom. Cara, gostei do ator, gostei do vilão também. Foi um filme bem, bem completinho, fala sério. Não, eu sou meio fanboy. Receitinha da Marvel. Eu sou meio fanboy de Homem-Aranha, tá? Eu tenho que admitir que eu sou meio fanboy. Eu gosto demais, assim, absurdamente de Homem-Aranha. Tanto que a ponto que eu assisti o Homem-Aranha na pré-estreia com o pessoal. Aí eu terminei, eu liguei pra minha irmã. Falei, vamos assistir amanhã? Eu assisti dia seguido, Homem-Aranha. Tipo, nossa, absurdo. Maravilha. Muito bom, muito bom. Bem, COI confirma a Olimpíada de 2024 em Paris e 2028 em Los Angeles. Pois é, já tá anunciado de uma vez as duas próximas Olimpíadas lá, depois de Japão... Depois, né? Já tem data, já tem local... Depois de Tóquio 2020, teremos 2024 Paris, 2028 Los Angeles. As Olimpíadas continuando em países de primeiro mundo. É. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Em agosto, um monte de coisa. Ai, Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Bom, em agosto começamos com a Câmara dos Deputados / denúncia de corrupção passiva contra o Michel Temer. E quanto deve ter custado essa brincadeira do Michel Temer pra ele conseguir barrar isso tudo? Nossa, sério. Putz, alguns bilhões de reais, viu? Foi muita grana, mexeu aí muita grana mesmo. E o pessoal ainda, o político ainda vai fazer, ah não, porque estamos sem grana. Também puderam, olha o que o cara faz, gasta dinheiro pra poder se safar. Ah, filho da mãe, desgraçado. Né, paga churrasco, coisa e tal, enfim, aí você acerta tudo. É, filho da mãe. É. Fora isso, a gente tem aí Neymar sendo contratado pelo PSG por um valor baixinho, 222 milhões de euros, e se torna o jogador de futebol mais caro da história. Isso, só falando assim, pelo contrato. A gente tem, se vocês quiserem baixar, a gente tem um plugin no Chrome para você converter qualquer valor em porcentagem de salário Neymar, digamos assim. Velho, 821 milhões de reais. É muita grana, cara. E isso, sendo que é só o contrato. Meu, você já parou pra pensar o quanto que o Neymar já ganha também por merchandising, propaganda, coisa afim? Nossa, cara, é muita grana, gente. Muita grana. Nossa, é verdade, é verdade. Eita. Apesar dele estar sendo um pouco criticado no PSG, né? Mas vamos ver se melhora. Ah, em agosto tivemos a Assembleia Constituinte na Venezuela, rolando mais problemas lá no país, cara, porque o que vai ser aprovado ali vai ser só a parte do que o governo quer, no fim das contas, viu? Oposição tentando fazer força, e vai ser difícil, enquanto o Maduro ainda estiver ali, vai ser difícil. Aí agora a gente tem um bagulho bem pesado, cara, a gente teve uma passeata nazista em Charlottesville, Virgínia. Isso daí deu muito o que falar, uma coisa que eu, por mim, assim, acho uma coisa absurda de acontecer, tá? Mas, enfim, a gente teve uma passeada nazista em pleno 2017. É isso aí. Não faz sentido. Tem coisas nesse mundo que não fazem sentido. Eu não entendo como é que o mundo chegou nessa situação, cara. Eu vou falar sério, Sage. Eu acho que às vezes a gente tá voltando no tempo e regredindo mentalmente algumas coisas, mas segue a vida. Pois é. Bom, tivemos um atentado em Barcelona também em agosto, que foi uma sequência de atropelamentos. Um cara com um veículo suspeito, ele foi atropelando um monte de gente. E o Estado Islâmico acaba sempre assumindo a autoria, né? Pode não ter sido o Estado Islâmico, mas eles vão falar, não, foi eu. Eu realmente penso isso daí também. Tipo, às vezes eu acho que acontecem coisas que, tipo, nem é do Estado Islâmico, mas eles já se colocam lá pra, tipo, ganhar, tipo, digamos assim, um mérito, entre aspas, né? Porque, porra, que mérito, né? Enfim. Pois é. Da mentalidade deles, né? É, nesse atentado, um homem tava dirigindo uma van, ele acabou matando 13 pessoas e ferindo pelo menos outras 100, né? E depois houve outros dois suspeitos que conseguiram fugir. Tá complicado, complicado. A Europa tá em crise de segurança também, viu? Tá difícil morar lá. Ainda nesse mês, tivemos aí a morte do cantor e compositor Luiz Melodia. Morreu aos 66 anos de câncer no Rio de Janeiro. Que já fez e compôs músicas como Diz Que Fui Por Aí, aquelas músicas mais... Me lembram músicas do Rio mesmo, não sei porquê. Enfim, então, MPB, né? Enfim. Grande cantor, grande referência, o pessoal adora. A pena que ele morreu, uma pena. Ah, é outra grande perda musical. Em agosto tivemos o lançamento do filme Bingo, O Rei das Manhãs, né? E esse filme, ele também ele ficou tão bom, ele foi até indicado a concorrer no Oscar como candidato brasileiro. Apesar que recentemente ele não conseguiu avançar mais de fase, então ele não vai entrar no Oscar, né? Mas ele foi um indicado brasileiro pra lá. Cara, e é um filme muito legal, uma crítica verdadeira, forte até, mas curioso. Pra quem acompanhava o Bozo, por exemplo, não vai ser mera coincidência essa história. Bem, vamos agora falar sobre algumas coisas que lançaram em agosto na nossa grande plataforma de streaming Netflix. Na Netflix aí tivemos uma série da Marvel, Os Defensores. Tivemos finalmente a junção de Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage na mesma série Os Defensores. Muito bacana, muito legal, todos gostamos. Alguns nem tanto, alguns acharam alguns detalhes em si, mas é uma série boa sim. Ao contrário do seu outro lançamento na Netflix, tivemos um lançamento de Death Note. E eu acho que eu tava numa época meio revolt da vida quando assisti esse filme, então não foi muito boa eu ter assistido ele, porque eu critiquei bastante ele, tá? Achei o filme bem falho, bem fugiu do que tinha que ser. Não foi uma coisa legal de ter sido lançada, enfim. Cara, realmente, esse filme, né? Nossa, que desastre, uma porcaria. Nossa, nem... Desastre é pouco. O pessoal não aprende a fazer alguns live actions, não faz. Gente, não mexe nisso. Não mexe nisso. Ai, ai, ai. Em agosto tivemos a luta do século. Pelo menos a luta, cara, quem deu muito dinheiro pra galera. Que é o Floyd Mayweather versus o Conor McGregor. Floyd Mayweather, o grande campeão do boxe, que tinha 49 lutas e 49 vitórias, ou seja, ele não perdeu nenhuma vez, contra o Conor McGregor, o grande campeão da UFC, e os dois acabaram lutando boxe, rendeu muito dinheiro esse show aí, né? Caramba, porque quem não gostaria de ver, né, essa luta, seria tal a última aposentadoria do Mayweather, que toda hora ele tá tentando se aposentar, e aposentou de novo, e o Conor McGregor, outro canastrão, falador pra caramba, viu? Falar muito! Os dois, na verdade, falam muito, os dois falam muito. E o que ganhou foi o Floyd Mayweather. No décimo round, o Conor McGregor já tava todo torto, tava sem força, tava sem conseguir levantar o braço. E no fim ele ganhou o Floyd Mayweather, né? Rendeu muito dinheiro, muita grana. E aí a gente teve também em agosto Despacito, tornando-se o vídeo mais assistido na história do YouTube. Eu não consegui fazer nenhuma... ritmo nessa frase, mas beleza. Enfim, né? Então, Despacito tornou-se o vídeo mais assistido na história do YouTube, com mais de 3 bilhões de visualização, né? E, posteriormente, em outubro, ele ultrapassa 4 bilhões de visualizações. Caramba, viu? Né? Caramba! É uma música contagiante, algumas pessoas reclamam, enfim, mas, cara, o ritmo é bom, é contagiante, é legal. Oha! Meu Deus do céu, tem coisas que eu não entendo. Ah, é. Essa humanidade eu não entendo, deixa pra lá. Pra finalizar, em agosto, última notícia aqui, a notícia de maior crítica também ao governo, ou uma das maiores, é o decreto do governo federal que autorizava a extração comercial de uma reserva ambiental na Amazônia. Fizeram esse decreto às pressas, que privilegiava um monte de empresa estrangeira pra você ir lá nessa reserva ambiental protegida, cuidar parte de indígena também, pode ir lá pegar todo o minério que o governo deixava. A Justiça Federal acabou suspendendo esse decreto e o governo federal emitiu uma nota com a intenção de levar o debate ao público e os parlamentares voltando atrás na sua decisão. Isso depois que o público descobriu o que estava acontecendo. Fizeram uma pressão desgraçada e a Justiça Federal não teve outra alternativa senão assim, pera aí, cancela tudo esse negócio que você tá fazendo, cara, vamos fazer esse negócio direito. E no fim, o governo federal cancelou esse decreto também, viu? Por enquanto, né? Por enquanto. Mas rendeu altas críticas ao governo federal. Tá entregando a Amazônia de graça, assim, estragando tudo. Não. Lugar reservado ainda, protegido ambientalmente. Esse governo federal não aprende. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to cabin. Go pop a phone, pop a phone me. Turn around and drop it. Em setembro, a gente aí começa setembro com a PEN perdendo na CBLOL, né? A PEN, ou a equipe de LOL, né? League of Legends, pra quem não sabe, perdeu a CBLOL de 2017 e era o favorita. Na verdade, assim, a PEN é um time, né? É um time de esporte bem querido até, digamos assim, por muitos torcedores, né, do Brasil. É, inclusive, no ano passado, eles acabaram, né, indo pra Mundial, coisa do gênero, enfim. Mas elas perderam o CBLOL 2017 e o Team One ficou com o título, né, de campeão do CBLOL. E foi representar até o país na Mundial do League of Legends. Tivemos também em setembro o furacão Irma chegando, né, foi um dos piores furacões a atingir a região do Golfo, naquela região. E pra piorar, depois que veio Irma, ainda veio o Kat e o José, cara, três furacões ao mesmo tempo. Nossa, cara, essa região aí, cara, região da Flórida, Golfo do México. Nossa, cara, que região pesada. Tinha um que era o categoria 4 a 5, né, o José. O Irma já tinha categoria 5. Nossa, cara, aí provocou um monte de destruição, mortes, região ali, terrível, terrível. Saindo de um lado do mundo, indo pra outro, Coreia do Norte, começaram a fazer teste nuclear e lançamento de mísseis que sobrevoavam o Japão. O Kim Jong, não consigo falar o nome dele também, enfim, o Kim tá pegando pesado com algumas coisinhas aí também, cara. Não me agrada nem um pouco a ideia de coisas acontecendo que eu estou prevendo acontecer, mas vamos lá. É, tá perigosa a região ali, tá perigoso, aquele gordinho tá invocado. Em setembro tivemos as voltas dos canais SBT, Record e a Rede TV, a TV paga. Entraram em acordo, né, com as operadoras e o sinal foi liberado, né? Né, mas ficamos um tempinho aí, né, sem isso, né? E o pessoal perdeu a audiência ali, crise neles, voltou. Mas tem obrigações pra fazer também, né? Tem que apresentar algum conteúdo da TV paga também, em todo caso. Continuando em setembro, né, a gente teve há uns meses atrás Lollapalooza, e em setembro a gente teve Rock in Rio 2017. Com Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, muitas bandas aqui bacana, né? Lady Gaga cancelou a atração por motivos de saúde. Isso deixou muitas pessoas, assim, tristes, inconformadas, coisas do gênero. Passou muito rebuliço aí nas mídias sociais. Eu lembro. Complicado. Mas ela tava doente mesmo. Fazer o quê? Ela teve que se afastar. Sim, né? Vocês têm que entender, né? É que nenhum trabalho. Gente, imagina o seguinte, vocês estão doentes, vocês vão trabalhar quando vocês estão doentes? Eu vou, porque eu sou idiota, mas o correto é você não ir. Pois é. Em setembro tivemos o Emmy Awards, tradicional premiação de seriados na TV americana, e o Emmy Awards, no caso, os grandes vencedores, tivemos o VIP, melhor série de comédia, que eu já vi alguns episódios, eu gosto, é legalzinho, e o Handmaid's Tale, que ganhou do melhor série de drama. Que eu nunca vi, então eu não posso comentar nada. Mas pra mim, na verdade, o Emmy Awards é uma coisa que, pra mim, é uma coisa bem marcante de 2017, que é o show que o elenco de Stranger Things deu em memes. Foi muito bom. Foi legal mesmo, confesso. Essa parte foi boa. E de filme, tivemos aí um filmezinho que eu não assisti, não falei muito, vou deixar o Sage falar por cima depois, que é It. A coisa, o filme, né? Enfim, eu não assisto porque eu sou cagão, tá? Ponto. Me deixa quieto, não vou assistir filme. Então é isso aí, It, o filme, mas foi um filme de terror, né? Stephen King, isso. É famoso, já teve coisas no passado e por aí vai. Sim, remake, continuação, não sei o que que é, cara, mas... Remake. Você não assistiu? Não vi, mas eu só vi muito bem o pessoal falando. Eu vi o original Witch, né, então. Eu também vi o original Witch. Filme que tem o palhaço ali que dá medo pra caramba. O pessoal falando bem do filme. Em setembro, tivemos o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Por causa disso, ele vai para a Copa Libertadores. Ganhou em cima do Flamengo. Esse ano do Flamengo não foi bom. E o Cruzeiro acabou sendo campeão da Copa do Brasil. E ela ganhou vaga para isso, né? Maravilha. E aí, Cruzeiro, surpreendendo. E aí, a gente também teve uns anúncios pela Apple. iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. É, ou iPhone X. iPhone 10, Mugi. Depende de quem você iPhone fala. 10. Hã? É o iPhone 10. 10? É o 10. Sério? Eu sempre li iPhone X. Não sei porquê. Puxão de orelha, Mugi. Puxão de eu orelha. Eu sempre li iPhone X, cara. Aí você me pergunta, cadê o iPhone 9? Não faço ideia. Não faço ideia. Por que não existe? Por que não existe? É a mesma coisa com o Windows, né? Onde tá o Windows 9? Pois é, pois é. E um monte de gente reclamando do iPhone 10, mandando devolver, cara. Teve. Eu vi isso daí. Isso aqui, eu falava que era o iPhone X. É, o pessoal não gostou muito do iPhone 10, queria devolver. Não. Não tá bom, não. Eu já fui um cara que comprou um iPhone e devolvi o iPhone, praticamente. Eu vendi ele, porque não me adaptei. Não o iPhone 10, né? O iPhone do passado, enfim. Uhum. Mas beleza. Outra notícia de setembro, tivemos um terremoto no México de magnitude 7.1, matando mais de 350 pessoas. Foi um terremoto de grande escala, cara. Foi um terremoto de grande escala. Olha quanto matou, 350? Caramba! Uma grande catástrofe. Foi realmente uma perda grande, muito grande. México que sofre de terremotos, esse daí foi gigante, exato. Vamos aí, Josilei e Wesley Batista. Eles perderam os direitos da delação premiada e são indiciados e presos, né? Pois é. Voltamos aí ao House of Cards Brasil, né? Política aí com seus reviravoltas, né? Porque eles estavam de boas, pensando que, assim, os tinham feito delação premiada, só que não, os caras falaram, não, revogamos isso, pegaram eles e prenderam de novo. É porque eles fizeram tanta merda nas empresas deles ali, cara, eu falo assim, pera, não é só isso, só porque fez a delação, tá livre, não, volta pra cá, cara, porra, olha a merda que você fez. Ah, então, merecidos por causa disso. Em setembro, tivemos as polêmicas em museus de arte. Primeira foi a exposição Queer Museu em Porto Alegre, né, que foi alvo de grandes polêmicas e cancelamentos, porque tinha algumas obras que faziam apologia à pedofilia e à zoofilia. E assim, calma, tá pesado esse negócio, vamos cancelar. E essa exposição iria para outras cidades e o pessoal também tava cancelando. Não queremos, tá dando muita dor de cabeça. E uma outra polêmica, no MAM, o Museu de Arte Moderna, tivemos uma criança tocando um artista que estava nu, pelado. Isso gerou grande polêmica também, calma. Até onde é arte? Um cara pelado e uma criança tocando ele, né? Tocando assim no joelho, na perna e tal, mas assim, ele tava pelado. Então tá a crítica ali, ó. Gente, há um limite pra o que é arte. Eu não sei, não vou dar opinião de nada. Isso aqui, cara, mas realmente, o público tá ficando bravo, né? Não só bravo, tipo, indignado o pessoal ficou. Né? Um monte de gente falando e isso gerou grandes polêmicas por causa disso. Bem, política externa, Angela Merkel é reeleita na Alemanha. Pois é, tava difícil também pra ela. No fim, ela foi a grande vencedora, né? E ela continua agora o governo dela. O pessoal tava preocupado que poderia vir uma direita mais forte ali na Alemanha, cara pesado, mudando o rumo da Alemanha. Manteve a mesma coisa. É, a Angela Merkel tá sofrendo umas críticas pesadas ali, né, mas ela conseguiu se manter, cara, então deixa ela lá. E pra fechar, mês de setembro, tivemos o senhor Carlo Arthur Nussmann, que é o presidente do COB, né, Comitê Olímpico Brasileiro, e ele foi preso pela Polícia Federal na Operação Unfair Play, né, da Lava Jato, sob suspeitas de subornar membros do COI para eleições do Rio nas Olimpíadas 2016. Por causa disso, o COI suspendeu os direitos do Nussmann e do COB, e aí o Nussmann acabou saindo do COB depois de mais de 20 anos como presidente da entidade. Você vê que essas merdas, essas porra, cara, de corrupção, tá em todo lugar, cara, tá em todo lugar, não é uma coisa só exclusiva também de políticos, tudo que envolve em si, qualquer situação no Brasil, basicamente, tem alguma coisa envolvida com corrupção. Say, hey, hey, hey, now, baby. Começamos outubro, Câmara rejeita a segunda denúncia contra Temer. 251 votos a favor do arquivamento contra 283. Então, basicamente, eles arquivaram e esqueceram, né, a segunda denúncia do Temer. E falam, deixa quieto, fica ali, acabou em pizza. Novamente eu pergunto, quanto que foi gasto em dinheiro pro Temer se salvar? Altos churrascos, novamente, continuo, altos churrascos. Altos bilhões de novo, e o pessoal lá em Brasília depois fala assim, pô, o Brasil não tem dinheiro, também onde vai parar esse dinheiro? É esse Temer, ai caramba. Bom, em outubro tivemos também o Prêmio Nobel 2017, né, os seus grandes prêmios, prêmios de física, de química, de medicina, de economia, literatura e da paz também, né. Eu não sei, eu não lembro de nada assim, porra, muito marcante, diferente. Não, eu também não me lembro algo que foi, tipo, marcante pra entrar pro Prêmio Nobel, não. Então eu vou deixar batido essa vez. Passa. Vamos lá. Votação na Catalunha, 90% a favor da independência. Mais de 800 feridos. Ou seja, o pessoal foi pra votar, mas foi, tipo, assim, rejeitado. Muita gente sendo barrada. Muita gente, assim, sendo agredida nas ruas, cara. É que, assim, a Catalunha já tinha esse grande desejo de pedir independência da Espanha. A grande população da Catalunha, ela quer. Mas tem gente que não quer. Ou quer fazer, calma, não faz essa independência. Tenta obter mais autonomia, tá? Mas independente de qualquer coisa, a agressão não é uma situação legal de resolver as coisas, gente. Não é uma situação... que não é assim que vai se resolver. Se o pessoal tá fazendo votação ali, se vocês não querem que a pessoal faça votação, defina de uma outra forma, mas não pedindo com violência, né? Que os ânimos estão muito exaltados e continuando essa discussão toda, né, da Catalunha, e tem mais desdobramentos também. Continuando nesse ato de violência, temos mais coisas em outubro, né? Bom, a gente teve aí o ataque em Las Vegas, mais de 50 mortos e mais de 500 feridos. Um cara no cassino pegou armas e saiu disparando pra todo que é lugar e fez vários mortos, assim, só parou quando pararam ele mesmo. Foi uma situação bem, bem tensa lá em Las Vegas, algo que nunca teve lá antes, né? Ainda mais porque Las Vegas é famosa por seus cassinos e sua segurança em seus cassinos, né? Pois é, verdade. E tivemos o ataque terrorista na Somália, né? O pior ataque terrorista desde o 11 de setembro. Mais de 350 mortos e 400 feridos. E ninguém da imprensa deu bola. Não foi, assim, foi uma situação bem pouco conversado, foi bem, situação bem deixada de canto. O que é triste, cara, porque aconteceu na África, ninguém dá bola. Puta, mas olha os números, olha o que tá acontecendo na Somália, olha o que aconteceu, um monte de caminhão bomba explodindo ali, cara, no centro comercial. Porra, olha quanta gente morreu, quanta gente ficou ferida. A imprensa podia valorizar mais ainda nessa informação, cara, mostrar o que tá acontecendo ali na Somália, que tá triste. Em outubro também tivemos denúncia, né, o Harvey Weinstein, o produtor de cinema, ele foi expulso do Oscar por causa de acusações de abuso sexual ao longo de várias décadas, e nesses últimos meses tá em um monte de outras pessoas só falando das coisas podres que ele já fez. E um monte de gente famosa falando, um monte de atriz falando, um monte de ator que sabia dessas coisas também estão falando, e esse cara se meteu em problemas. É uma situação bem tensa, né? Assim, situações de abuso sexual, elas não devem ser esquecidas, né? Deixado batido, né? Enfim, mas vamos lá. A gente teve aí também, no mundo do futebol, a gente teve Cristiano Ronaldo ganhando o prêmio de melhor jogador da FIFA pela quinta vez, né? Sim. O Cristiano Ronaldo já é uma figura, assim, que, tipo, todo mundo já espera por isso, e era um dos cotados ali pra ganhar mesmo. Se não é ele, é o Messi. É ele ou o Messi, basicamente. Ou talvez o Neymar. Talvez. E, continuando no mundo do futebol aí, a gente tem a FIFA reconhecendo o Mundial de 1960 a 2004, deixando Flamengo, Santos e Grêmio reconhecidos como campeões mundiais pela FIFA. Palmeiras continua sem ter título. Olha a sacanagem com os palmeirenses, cara. Palmeiras ainda não é campeão. É assim, a FIFA, ela reconhece o Mundial, porque antes esse Mundial, o torneio intercontinental, ele era executado, né, entre campeões da CONMEBOL, do continente sul-americano, e o campeão da UEFA, campeão da Europa. Depois que a FIFA organizou o Mundial dela, né, então, que juntava campeões de várias confederações, então tinha grande pressão. Ah, mas a FIFA nunca reconheceu. Aí ela falou assim, não, tô reconhecendo. Entre aspas também, tá dando umas bolas aí que não tô entendendo, cara, fala assim, eu reconheço. Mas aí quando ela põe no site oficial dela assim, o Grêmio vai disputar o torneio da FIFA contra o Real Madrid no final do ano, vai ser a primeira vez que o Grêmio pode ganhar o torneio mundial. Mas peraí, FIFA, você reconheceu que ela ganhou em 83? E como assim? Não tô entendendo o que você tá fazendo, FIFA. Então é aquela coisa, ela diz que faz, mas ela esquece de alguns detalhes. Mas ela esquece. Oh, meu Deus do céu, dona FIFA, para de dar mancada, cara. Meu Deus do céu, viu? Tivemos também, em outubro, né, a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Fato muito importante da história do mundo, que mudou o mundo também, na minha opinião. A Reforma Protestante, que reivindicava as coisas que aconteciam antes na Igreja Católica. A reforma acabou sendo importante, então Martinho Lutero pregando suas 95 teses, que fez mudar muitas coisas, e por causa disso a igreja acabou fazendo a contra-reforma também, né? Pra poder recuperar algumas coisas que ela deu mancada também. Então, foi um fato importante na história do mundo, na minha opinião, não dá pra ignorar a reforma protestante, e esse ano, em outubro, tivemos os 500 anos dessa reforma. Que eu não sei se foi tão vinculado assim na mídia quanto deveria ter sido, mas eu vi muitas notícias, né? Então tá bom. Mais uma coisa que foi, com certeza, vinculado bastante na mídia, foi a polêmica, né, sobre a farinata do João Dória. João Dória. E entrou com a medida de fazer uma espécie de ração para alimentação, né, e muita crítica em cima disso, muita gente alegando que isso estava causando até doenças e coisas do gênero, porque não tinha nutrientes corretos e coisas do gênero. Pegou muito mal, João Dória, pegou muito mal o que você fez, hein. Em outubro também tivemos a BGS, Brasil Game Show 2017, com a presença do seu grande Kojima, Hideo Kojima. Kojimão tava ali, tava lá fazendo a entrevista, anunciando o jogo, uma maravilha. Recebendo prêmios e coisas do gênero. Teve até uma situação de autógrafos com ele, fila, muita fila pra isso. Eu estive presente na BGS 2017 e vi lá ele fez até uma conversazinha lá com o pessoal, enfim, no palco, né? Muita gente querendo ver Kojima, coisa do gênero. Mas de BGS 2017 não é só de Kojima que ela foi feita. Tivemos muitas coisas legais lá também fora isso, tá? As grandes empresas como Microsoft, Sony, Ubisoft e por aí vai, estavam presentes na BGS 2017, assim como as pequenas empresas também, e assim como as indies também, indies brasileiras estavam lá. Isso que eu acho que é uma coisa bem importante falar, porque é ali que está o mercado potencial brasileiro, tá, gente? E coisa muito boa vindo por lá. Sim, sim, com certeza. Foi bem interessante. Bem, tivemos também, nesse mês de outubro, alguns filmezinhos, como Thor Ragnarok, o filme da Marvel aí, mais uma situação, mostrando mais uma pegada de Marvel e o que vai acontecer, porque vai resultar em um acontecimento que vai resultar em Vingadores, né? E por aí vai, né? A gente teve aí Blade Runner 2049, né? Outro filme bem aclamado, esperado. Sim, muito legal, sim. Bastante legal também. Tivemos também o lançamento do Super Mario Odyssey. Caramba, viu? Fantástico jogo, né? O pessoal tá falando maravilhas dele. Switch ali, adorando. Imagina, né, Mogi? Jogaço. Não cheguei a jogar tanto, só joguei rapidinho na casa de um amigo, mas eu poderei falar melhor, talvez, até num expresso, talvez, quem sabe, se eu acabar jogando mais. Mas outubro, também, nossa retrospectiva não só se vive de pessoas fora do Projeto X Podcast, porque em outubro aconteceu um evento muito importante para nós do Projeto X Podcast. Tivemos o casamento do Rods. Sim, o senhor Rodrigo O. Nunes está oficialmente casado com a senhorita Karina, né? Não sei como ficou no sobrenome dela agora. Parei pra pensar e buguei. Família Nunes, talvez. É, mas eu não sei em que momento tá Nunes. Enfim, Karina Nunes, pô. Enfim. Casamento, entrando com a música do rock. Casamento, cara, espetacular, cara. Sério, espetacular. Tipo, teve música de rock, teve música de Game of Thrones. Star Wars, acho que teve também, não teve? Acho que sim, não me lembro. Teve Rei Leão. Claro, cara. Que ia ter Rei Leão. Porra. Sério, muito bom. Um casamento muito lindo, muito bonito. Eu me emocionei muito. Achei muito da hora mesmo. E na festa, o povo estragando os calcanhares da... Nossa, não. Sério, eu só pra falar desse casamento, eu fiquei mais de um mês sem conhecer o tato dos meus calcanhares. Tá sarrada no ar, não deu certo, viu? Agora, louco, foi louco. The club club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Bom, em novembro tivemos algumas séries da Netflix, tipo Stranger Things 2. Maravilha. Temos podcast sobre, nem vou falar muito porque senão vou me alongar. E tivemos o Justiceiro também, que eu não vi, não sei, não posso falar nada. Eu comecei a assistir, mas parei. E aí a gente, fora a Netflix, tivemos aí Centenário da Revolução de Outubro pelo calendário gregoriano. Detalhe, Revolução de Outubro é um fato importante da Revolução em 1917, que fez com que a Rússia entrasse pro modo socialista, comunista, né? Derrubasse os czares que tinha na época ali. Só que ela chama Revolução de Outubro, por quê? Porque era, aconteceu em outubro do calendário juliano, pra ver como ela tava muito atrasada em relação a todo mundo. Nossa. Porque no calendário gregoriano, na verdade, aconteceu em novembro. Entendi. Entendi a ideia? A Rússia tava tão atrasada naquela época, que até o calendário estava atrasado. E aí teve toda essa revolução de outubro, né? Teve o centenário, porque como ela aconteceu em 1917, 2017 comemorou 100 anos. Teve a grande presença assim, desse grande fato, né? Que teve Lenin, teve Trotsky, teve outros grandes pensadores, né? E que mudou a história da Rússia e do mundo também. E aí mais uma grande catástrofe, né? A gente teve o terremoto no Iraque e Irã, com 530 mortos e 70 mil sem casas. Sério, esse ano foi um ano com tanto atentado, tanto terremoto, tantas mortes, que é uma situação assim lastimável, gente. Uma situação bem, bem triste de se pensar. E olha as próximas notícias então, ó, começando com uma tragédia. Morreu a Hiromi Tsuru, que é a dubladora original japonesa da Bulma, do Dragon Ball. Ela estava dublando agora o Dragon Ball Super, ela morreu, o pessoal ficou triste, o elenco, uma grande perda, uma grande dubladora, de um personagem ícone marcante, e uma pena, né? E o pessoal do Twitter achando que quem morreu foi a dubladora brasileira aqui, e ela ficou brava assim, não, é a dubladora japonesa, povo, caramba. Bem, e aí a polêmica, né, de Kevin Spacey, né, ele foi demitido da Netflix, e em consequência House of Cards cancelado, né, porque tinha várias acusações de assédio sexual em cima dele, né? Então aconteceu que a Netflix falou, não, a gente não vai tolerar uma situação dessa aqui, demitiu o Kevin Spacey e cancelou House of Cards, porque realmente não teria como continuar House of Cards sem o seu protagonista, né? Basicamente. Na verdade, tá rolando a história, o boato de que o House of Cards pode continuar nessa última temporada sem o Kevin Spacey. Como? Aí eu já penso, vai dar merda, vai ser muito ruim, eu já tô prevendo. Para. Assim, enfim. Eu acho que vai dar merda se fizerem isso. Kevin Spacey foi demitido, beleza, porque ele fez uma coisa muito grave, cancela House of Cards, cara, não precisa continuar não. Não, você vai querer mudar o feeling todo, a estrutura dele. Vão querer focar na mulher, né, dele lá. E agora a gente vai pra uma notícia bem chocante aí, né? Oh, chocante até demais. Nobuhiro Watsuki, que é o mangaka do Samurai X, pro Rurouni Kenshin, ele foi preso por pedofilia. Sério, eu não vi essa vindo, cara. Sério mesmo. Eu não consigo nem imaginar um cara que é um mangaka e que fez um mangá no estilo de Rurouni Kenshin, que tem tanta crítica social e coisas do gênero, ter uma denúncia dessa, não sei se... ele é pedófilo mesmo, desculpa. Abriram um monte de coisas lá no apartamento dele. Nossa, não consigo nem associar uma coisa dessa, sendo sincero, porque... O problema do Nobuhiro Watsuki, ele só fez o Rurouni Kenshin, de coisa decente. Tentou fazer outras coisas, não deu certo. Eu não conheço nada. Ele tinha voltado recentemente a continuar com uma outra saga aí do Rurouni Kenshin e foi cancelado, né? Tá em hiato, na verdade. Tá num hiato por tempo indefinido. Provavelmente vai ser cancelado, cara, porque eu acho que não volta esse arco. Ei, Nobuhiro Watsuki. Ei. Bem, uma coisa ao menos aí pra aliviar ao menos o pessoal de lá. Fim da ditadura do Robert Mugabe no Zimbábue, né? Que ele ficou 37 anos no poder, cara. Caramba, 37 anos. O cara tava com uns 90 e tantos anos de idade já. Ditadura, terrível, né? Era a ditadura mais longa que tinha na África. e talvez no mundo, não sei. E assim, e não é bonzinho não, esse cara nunca foi bonzinho, né? Imagina o que tava acontecendo na situação, o alívio pra tirarem ele, a dificuldade, o problema é que quem tá lá, eu não sei se vai ser tão bom assim não. Vamos ver, eu realmente tenho minhas dúvidas, né, do que pode acontecer. Outra notícia em novembro, a comissão da Câmara aprova regras mais duras para aborto no Brasil. Complicado essa notícia, complicado. É um assunto muito delicado de se mexer, cara, é uma coisa que não tem como entrar tanto num consenso. Existem muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra, e não tem, não, é realmente uma situação que não tem um consenso, não tem como ter uma situação meio termo. É impressionante. Isso daí, essa notícia, ela começou inicialmente com uma proposta de emenda, né, que na Constituição, que ampliaria a licença maternidade, e aí fizeram uma manobra para poder já discutir essa questão do aborto também, né? Então, essa regras mais duras, dizendo assim, que a vida já começa na concepção, essa parte de abortos que antes se flexibilizava, por exemplo, abortos em casos de estupro, quer dizer, em casos de estupro em gravidez, o aborto era legal, agora as regras são muito mais duras. Então fica essa discussão aí, cara, de onde está a vida, onde está o amor pelas crianças, onde está o amor pelas mulheres, e a gente tem a discussão de que questão de aborto vai ser um assassinato, e pesado. Eu não consigo dar uma opinião, não vou dar opinião, cara, porque é uma situação muito delicada, demais, demais. Bem, a próxima notícia é uma situação, acho que talvez alegre pro Sage. Seria pra mim, há tempos atrás, enfim, muito tempo atrás, na verdade. Twitter aumentou para 280 caracteres, né? Não são mais 140, agora é o dobro, 280 caracteres. Eu não sei se eu fico feliz ou não, porque eu gostava do charme dos 140 caracteres. O cara, ele tem que pensar no que vai escrever pra poder encaixar esses 140 caracteres. Agora parece que vem textão. É, agora tem o textão do Twitter aí, também. Aí eu fico meio triste, porra. Não, cara, não precisa vir tanto. Tinha textão no Facebook. Se bem que antigamente, o pessoal já fazia textão no Twitter também. Me falaram isso daí, eu falei, porra, é verdade. O pessoal fazia uma imagem com puta textão, colocava no Twitter. Então eu fico naquela opinião, legal que agora dá pra botar mais coisas, mas o pessoal exagera, cara. Eu não sei, viu? Eu não sei. É uma ideia legal, mas sei lá, perde o charme. Em novembro também, o Bitcoin ultrapassa a marca histórica de 10 mil dólares. Caramba. Sério, não, quando eu penso nisso, eu realmente penso, cara, eu queria me mandar uma mensagem pra mim mesmo de 2008, 2006. Compre Bitcoin, compre um Bitcoin. Hoje em dia eu penso assim, isso é uma bolha, cara, vai estourar. Quando estourar esse negócio, nossa, não imagina as consequências. Porque tá fora de controle, cara. Tá muito fora de controle. 10 mil dólares. Porra, que exagero. 10 mil dólares, cara. É muita grana, é muita grana. Enfim. Itália está fora da Copa do Mundo. Me explica isso aí. Então, um cara que não manja tanto do mundo futebolístico. Não, esse ano, 2017, é o último ano da disputa, né, pra Copa do Mundo, que vai acontecer ano que vem. Itália não conseguiu ir direto pelo grupo onde estava. Foi pela repescagem, jogando contra a Suécia, e não conseguiu. E perdeu. Perdeu. Suécia vai pra Copa do Mundo, e a Itália está fora da Copa do Mundo. A Itália, que é tetracampeã do mundo. É, um país tradicional de... Tá sempre Copas do Mundo. Uma Copa do Mundo sem Itália perde seu charme. Perde a força, perde a graça. Tem outros países que também ficaram fora, tipo, os Estados Unidos também tá fora da Copa do Mundo, e aqui o futebol tá crescendo muito lá. E curioso que tá vindo alguns países novos ali pra Copa do Mundo, tipo a Islândia e o Panamá. Vai ser curioso, pelo menos ver esses dois aí, Copa do Mundo. Continuando no mundo futebolístico aqui, né, a gente tem aí o Corinthians sendo campeão brasileiro, né, e o Grêmio campeão da Copa Libertadores. Oi, é campeão já adiantado. Corinthians. Autor da pauta nada tendencioso botando esse tema aqui. Vai Corinthians. Maravilha. E o Grêmio, tricampeão da Copa Libertadores. Também muito bom. Uma boa notícia. Outra notícia, pra agradar a galerinha, saiu nos cinemas brasileiros Pokémon, o filme Eu Escolho Você, pra comemorar os 20 anos da franquia de Pokémon na animação. É, então, não foi uma situação que foi agradável a todo mundo, tá? Só pra falar. Embora seja pra agradar o pessoal, não foi agradável a todo mundo. Não, tem uma parte que é bem legal, tem outra parte que foi a parte original. E aí o pessoal tava criticando algumas coisinhas, né? É, mas enfim. É Pokémon, é válido, eu acho. E é pra comemorar os 20 anos e também de Pokémon. Continuando na parte dos cinemas, né? Tivemos aí o filme da Liga da Justiça. Sr. Hodge, nada hipado, né? Então, olha, eu não estava com... Eu estava com zero hype desse filme. Zero. Eu estava com negativo hype desse filme. Sendo sincero. E ele me agradou. Já outras pessoas da equipe, nossa senhora, estavam em êxtase. É, tinha pessoas da equipe que tava assim, tipo, contando o tempo. Tinha pessoa que, tipo, chegou no filme, tá faltando 7 minutos e 35 segundos para começar o filme. Aí a pessoa, tipo, sentava na cadeira, olha, agora vai começar os trailers para o filme. Aí terminou os trailers, olha, vai começar o filme. Não quero falar que rodas que foi, mas beleza. Cara, eu gostaria de ter presenciado isso. Devia ser engraçado. Foi muito engraçado. É o filme que ele mais espera na vida, né? I met you in the dark, you lit me up. Bem, e agora chegamos no nosso mês de dezembro, mês atual, mês com menos dias que temos para falar nesse cast, né? E eu estou ainda pensando que, assim, esse cast está sendo gravado no dia 17 de dezembro. Eu só estou imaginando as coisas que vão acontecer nesses últimos dias que a gente não vai poder adicionar nesse podcast. Mas vamos lá. Mas não se preocupa não, se acontecer algo muito fantástico, tipo estourar a Terceira Guerra Mundial, eu faço um adendo. Não tem problema não. Espero que não aconteça. Espero que não aconteça, cara. Em dezembro, então, tivemos o sorteio da Copa do Mundo, né, na Rússia. E o Brasil caiu no grupo E com a Suíça, a Costa Rica e a Sérvia. Um grupo relativamente fácil. É. Na verdade, os grupos dessa Copa do Mundo não teve nenhum grupo da morte. Então, na teoria, tá mais fácil até. Né? Não teve nenhum grupo da morte, que sem graça. Poxa vida. Bem, na verdade não perde graça não, Cid. Talvez é que a graça toda fique pro final, em sinistro. Se o Brasil não chegar na final, aí sim eu vou ficar bravo. Na boa, tá fácil. Ó, Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. E isso acaba gerando vários confrontos na região. Donald Trump cumprindo promessa de eleição do pessoal que apoiou ele. Porque são os ricos judeus ali apoiando ele. Assim, ó, você vai fazer isso. Agora ele fez. Isso vai gerar bronca, ai meu céu. Isso vai gerar muita confusão. Muita coisa ainda pra frente, espera. Nossa senhora, ei, Donald Trump. Ai, ai, pesado, pesado. Bom, em dezembro também a Rússia foi banida das Olimpíadas de Inverno de 2018 depois de investigação sobre doping. O esquema de doping ali na Rússia tá muito pesado, por quê? Porque o governo também tá fazendo isso. Nas Olimpíadas aqui no Rio, né, o pessoal de atletismo sofreu pra caramba. Na verdade, assim, a Rússia e doping é com já tem um histórico assim, até antigo, ele, até de cultivar crianças desde o início para poder fazer isso e treiná-las para isso e coisas do gênero, né? E o pessoal pedindo, Rússia, para com isso. Ela parece que não parou ainda, não tá ajudando, e tomaram uma atitude radical. Toda a Confederação Rússia está fora da Olimpíada de 2018. Todos os atletas, todos, de todas as competições. E ela vai ter Copa do Mundo ano que vem. Vamos ver o que vai rolar com esse negócio de top. Pesado, pesado. Bem, Estados Unidos decidem que provedor pode controlar acesso à internet. E decretam fim da neutralidade da internet. Praticamente é isso. Gente do céu, que mundo que estamos chegando. Vamos lá. Explica a situação, Mug. Isso daí é uma parada que eu quero falar. Eu tô realmente assim, eu sou um cara um pouco tecnológico. Eu gosto de tecnologia em si, não só porque eu trabalho com isso. Eu gosto de tecnologia e eu vejo coisas sobre tecnologia a fundo. Eu gosto de entender o que tá acontecendo. E, gente, isso é uma parada muito absurda que os Estados Unidos estão querendo fazer. Basicamente, lembra que eu falei lá no começo sobre as TVs por assinatura? Eu vou até mencionar isso porque é um termo fácil de falar. Quem colocou esse termo foi o Castagnari, do canal Nostalgia, mas é uma coisa simples de se entender. Imagina que você contrata um serviço de internet e você vai ter um pacote para poder usar a sua internet. Olha, sua internet vai ter acesso em velocidade normal para YouTube, Google, site X, Y, Wall, Pass, esses daí. São esses sites que você vai poder acessar com a sua velocidade normal. Ah, mas eu uso Spotify. Ah, não. Se você usa Spotify, você vai ter que adquirir o nosso outro plano que vai estar englobado Spotify e mais trocentos sites que você não vai acessar e que vai ser muito mais caro. Que nem hoje as TVs de assinatura fazem. Então, gente, isso daí é um controle do que você pode ou não pode acessar na sua internet. Basicamente é isso. Ou seja, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de streaming de vídeos, ok? Vamos dizer assim, Amazon. Ok? Então a Amazon tem a empresa de streaming de séries e filmes e coisas do gênero. Então ela fecha um acordo com a GVT, por exemplo, que vai falar o seguinte: olha, GVT, coloca no seu pacote aí o básico a Amazon para poder assistir numa velocidade boa. E aí você vai acabar tendo só acesso à Amazon e não vai poder assistir a Netflix. Ou seja, eles vão estar falando assim: olha, você vai ter que, basicamente, se você quer ficar com um plano padrão, que vai ser o mais barato, que já vai ser caro, na verdade, basicamente é sempre isso, você vai ter que pagar pra ter uma coisa que você não quer, basicamente, entendeu? É uma coisa bizarra isso, absurdo, né? É uma coisa bizonha. Essa situação toda começou lá nos Estados Unidos, tá? E ainda não foi totalmente aprovado, está para Congresso ser aprovado. Entretanto, ao que tudo indica, será aprovado. E isso daí vai ocasionar o quê? Hoje, no Brasil, não temos isso. Mas se nos Estados Unidos acontecer isso, a grande probabilidade disso acontecer e vir para o Brasil é muito grande isso acontecer, entendeu? Então, é uma parada que eu realmente tenho medo, eu tenho receio do que está por vir para com a internet, tá? Eu realmente espero que isso não aconteça. Mas se acontecer, digo que talvez vocês não escutem Projeto X Podcast numa boa velocidade. É. Tá? Só digo isso. Novos tempos chegando, a parte de neutralidade praticamente sendo decretada, o final dela. No Brasil ainda tem o Marco Civil, que ainda protege isso, né? Do fim da neutralidade, mas... Mas terá brechas, cara. Terá com brechas. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Certeza. Eu não duvido também, não duvido. Novos tempos chegando. Se o Marco Civil proteger a neutralidade e acontecer a neutralidade, eu tô pra falar que o Brasil vai virar, tipo, um paraíso da internet, porque provavelmente será o único lugar que isso vai acontecer. Porque se nos Estados Unidos acontecer, todo o resto do mundo vai acontecer, certo? Ai, ai. Dezembro. Outro acontecimento muito importante: o texto final da Base Nacional Comum Curricular é aprovada e ela deve ser homologada em breve também, né? E o que, que é esse texto da Base Nacional Comum Curricular? É mudanças, né, de diretrizes, né, da parte de educação, parte de currículo escolar, né, que vai ter. Apesar da discussão de transparência que parece que não teve, foi feito algumas coisas feitas às pressas, né, e por causa disso gerou algumas críticas, tem algumas coisas que são interessantes, outras de discussão, que vai levar tempo até chegar a alguma coisa melhor, né? Mas, por exemplo, algumas coisas que deverão acontecer, né, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né? Tipo, o ensino religioso vai ganhar diretrizes sobre o que tem que ser ensinado do primeiro ao nono ano. Ou seja, ensino religioso vai ser explicado também dentro das escolas. A alfabetização vai ter que ser concluída até o segundo ano, o que é estranho pra mim, e vai ser todo ano, no fim. Vai ter discussões, né, sobre orientação de identidade de gênero, que também o pessoal tá criticando, outros tá achando interessante. E vai ter também toda a parte de reelaboração dos currículos, né, nas suas redes municipais, estaduais e federais, nas escolas. Vai ter que ter material didático sendo produzido sobre isso. E essa implementação tem que começar até o início de 2020. Então, assim, é uma coisa que já estava prevista para acontecer faz tempo, estava segurando, já deveria ter sido discutido, mas deveria ter sido feito com mais transparência, com todo mundo, todos os interessados sendo discutido, né? Professores, educadores, população, né? Tinha que ter sido mais divulgado isso também, né? Deveria também ter sido muito mais divulgado. Agora foi aprovado, mas assim, como já disse, deveria ter tido muito mais transparência no debate, deveria ser muito mais falado. Agora já foi, né? Agora já foi. Vamos ver agora o que vai já acontecer. Foi, vamos. Espero que melhore algumas coisas. Viu? Espero que melhore algumas coisas. Vamos lá. Bem, e voltando ao mundo de jogos, vamos falar sobre o game do ano, né? Tipo, o jogo do ano, The Game Awards. Acabou que Zeldinha, né? Zeldinha, o Bafo do Selvagem, foi o game do ano, gente. Foi o game do ano. Era isso, tinha que ser. Ponto, né? A gente tinha vários jogos aí, né? O Mario Odyssey, Horizon. Horizon, Battlegrounds, né? Que eu não consigo falar sigla, enfim. Tinha muito jogo bom sendo cotado aí. E Zelda, um deles, ganhou, obviamente, porque, cara, não tinha como muitos não ser ele. Sério, o jogo é impecável, é muito bom, cara, é sensacional. Eu acho que a parte dele, uma coisa que eu realmente acho muito legal, que não é mérito, só mérito dele em si, é que o Wii U, ele tem a versão dele pra Wii U também, né? Ele foi lançado pra Switch, mas tem uma versão pra Wii U. O Wii U, ele já tem uma certa facilidade de desbloqueio, de travas, homebrews, coisas do gênero. O pessoal abusou tanto de mods nesse jogo que é absurdo o que você vê na internet que o pessoal faz com ele. É muito absurdo. Eu acho muito legal, é um jogaço. Recomendo altamente. Se você, por um acaso, pensou de comprar um Switch para jogar Zelda apenas, não está errado, tá? Mas sabe que também o Switch tem outros jogos muito bons, tá? Mario Rabbids é um puta jogaço, coisas do gênero. Mas Zelda é um puta jogo do ano e merece esse título. Sim. Em dezembro tivemos a Comic Con Experience 2017, nossa tradicional, né, Comic Con. Situada em São Paulo, né, muita coisa bacana mesmo. Assim, eu não fui, mas vi bastante coisa, bastante cosplay, coisa do gênero. Pessoal vindo aqui, Will Smith, nossa, fez uma boa repercussão. Tava a Alicia Vilkender, tava lá, Nicolaj Coster-Waldau tava lá também. Tem uma pessoal vem divulgar o jogador número 1 também. Alguns trailers de filmes também sendo exibidos, mostrados. E os tradicionais pavilhões, exposições, né? Pessoal de jogos, pessoal de games, pessoal de outras atrações, vários painéis, vários debates. Continuando até no meio nerd e geek, né? A gente teve aí entre as empresas, um acordo bem importante que vai mudar muito as questões de filmes que teremos daqui pra frente, gente. A Disney fechou um acordo, uma compra dos ativos da Fox, né? É um acordo que foi de 52,4 bilhões. Ela teve aquisição, incluindo do estúdio, filmes e televisão da 20th Century Fox, né? E acontece que isso vai repercutir muito, porque uma das coisas muito mencionadas é a Marvel não ter todos os títulos da própria Marvel em seu repertório, né? Porque esses títulos estavam com a Fox, como Quarteto Fantástico, como X-Men, Deadpool e outras coisas, né? Galactus, que era um título que é um nome que eles nem usaram, a Fox nem chegou a usar, mas estava em detenção da Fox, por aí vai, né? Obviamente que não só de coisas boas vai vir, né? Até porque parte dessa transação a Disney também assumiu uma dívida de 13,7 bilhões. Né, que a Fox possuía. E vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Vai pagar essa dívida. Vai. Não, paga. Isso daí pra eles é dinheiro de troco. Se ela tá pagando 52,4 bilhões de dólares só na compra, por que não gastar um pouco mais e pagar a dívida também? Né? Obviamente, quando eles fizeram a compra, eles já calcularam que o gasto deles não ia ser 52, mas obviamente sim 65, né? E por aí vai, coisa do gênero, coisa trivial. Isso daí... É, isso. Mas o que eu posso também pensar é que isso pode acabar até ocasionando em coisas que a gente não esperava. Por exemplo, mudanças de filmes, como adicionar esses heróis que a gente já tem no mundo da Fox, se vai continuar aquilo que já tá, ou se vai mudar, coisa do gênero, como que vai vincular uma coisa com a outra, e coisa do gênero. Pode ser que isso dê dor de cabeça. Não sei como eles vão tratar, não foi anunciado nada ainda, mas é interessante pensar o que vai acontecer no mundo Marvel e... no mundo Marvel só agora, porque eu ia falar no mundo Marvel e Fox, né? Mas se você parar pra pensar, também não foi só os títulos de Marvel que eles compraram. Meu, agora eles são detentores de vários títulos. Na verdade, agora, é, assim, a, o título de Star Wars, A Nova Esperança, era ainda detentora da Fox. Agora a Disney tem tudo. Tipo, é impressionante. Ela vai ter, tipo, poder lançar um, uma box da Disney com Star Wars. Outra coisa, ela tem os Simpsons, né? Os Simpsons, cara. E os Simpsons já tinha previsto isso. Previram. Louco. Toda a história agora. Ah, os Simpsons preveram isso. Os Simpsons preveram. Ela faz piada de tudo, cara. E, mas tem muita coisa, cara. Se você parar pra pensar, eles compraram Simpsons, eles compraram vários títulos que eram da Fox que vão poder ser utilizados, né? É, pode ser que até títulos antigos acabam sendo... acabam voltando, né? Pra ser anunciado, né? Imagina, por exemplo, um retorno de Buffy a Casa dos Vampiros, né? Ó, foi interessante. Agora a próxima meta da Disney é comprar a Warner e dá pra fazer um crossover com a DC. Olha só. Nossa, nossa. Uma coisa só que me preocupa é que eu não sei como que eles vão fazer com filmes que antes eram 18 mais pela Fox. Ah. Nunca vi um projeto de Disney 18 mais. Não faço ideia. Então, não faço ideia. O que, que vai ser o futuro do Deadpool, por exemplo, agora? Não, imagina os próximos trailers e filmes da Deadpool agora. Ah, sou da Disney agora. Na verdade, o próprio Ryan Reynolds já mandou um no Twitter falando que uma, postou uma imagem do Deadpool sendo preso por um policial da Disney, da, que ele tava lá na Disneylândia. E ele tentou explodir a montanha-russa e ele foi preso. Muito louco, muito bom. Que louco. E pra fechar dezembro, até onde a gente tá gravando, a notícia mais importante de dezembro, talvez questão de entretenimento da galera, que saiu Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Caramba! Pela Disney. Pela Disney, sim! Eu ainda não assisti. Também não vi, mas... Você assistiu? Não vi, não vi. Um filme que está dividindo um pouco a opinião, porque tem gente que gostou e adorou, e tem aquele povo que não gostou e tá reclamando. Eu não sei, eu não vi o filme ainda, não vou falar, não vou dar uma opinião, espero que eu goste bastante, porque geralmente eu gosto de um monte de coisas de filme de Star Wars. Eu gosto de Star Wars, cara, não é uma coisa assim que é o meu core, né, não é o meu... Tirando o episódio 1, o resto eu gosto. Né? Então, mas aí, cara, eu vou esperar pra ver. Ainda onde eu vou ver. Por enquanto eu tô com... Preciso assistir pra dar o meu veredito, também, né? Também. Até o momento eu estou conseguindo desviar dos spoilers. Não sei até quanto eu consigo também fazer isso. Mas, like a ninja. Enfim, pra terminar então essa retrospectiva aqui do mês de dezembro também, né, galera? Então, bom, então como a gente já falou, a gente tá gravando dia 17 de dezembro. O podcast deve sair lá pra dia 1º, dia 2 de janeiro de 2018. Segundo o calendário. Então até lá, pode acontecer muitas coisas nessas outras duas semanas. Espero que não aconteça nada bombástico. Se aconteceu, vocês vão escutar agora um adendo. Louco, hein? Pois é. Mas eu queria agradecer ao pessoal aqui que escutou a gente até o final. Aguentou a gente esse ano todo, com um monte de dificuldade no site, com os atrasos chegando, com um monte de enrolação, com... Nossa senhora, o ano foi sofrido aqui no Projeto X. O ano foi um ano bem cheio de complicações dentro do Projeto X, vocês nem fazem nem ideia, né, o que acontece nos bastidores aqui do Projeto X. 2018 também será difícil, mas vamos lá, vamos seguindo em frente, galera. E se a gente esqueceu alguma coisa importante, assim, que vocês acham importante durante algum mês de 2017, posta aí, comenta aí no post e fala assim, ó, não, vocês esqueceram isso em janeiro, aquilo em junho e por aí vai, né, coisas do gênero. Pois é, né, galera. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Esse ano foi um ano bem cheio de coisa, né? Não foi um ano tão feliz, teve muita morte, coisas do gênero, né? Pois é. Mas vamos esperar que 2018 tente ser um pouco melhor, embora já está tomando um rumo que não vai ser. Mas vamos lá. Pois é. Mas é isso, então. Galera, muito obrigado. Continue escutando a gente, continue seguindo a gente no Facebook, continue mandando e-mail, continue comentando e feliz 2018 pra todo mundo, tá bom? Feliz 2018, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Aê, caixa de entrada! E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, o primeiro desse ano de 2018. Espero que tenham curtido o Réveillon. E vamos lá, vamos começar 2018 com força total. Vamos lá. Bom, antes vamos começar os nossos recadinhos básicos de sempre. Para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei mais por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Curta nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E siga a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Recados, na última semana de 2017 saiu o Expresso Cast número 34, Animes de Janeiro de 2018, no qual eu e o Ether a gente fala sobre algumas recomendações de animes que estrearão nessa temporada agora, que já está começando em 2018. Vamos lá, link na postagem. E também saiu a última playlist, né, de 2017, o Projeto X Playlist número 105, da temporada de animes de outono de 2017, qual eu e o Zyder tocamos algumas músicas de alguns animes que estrearam na temporada de outono de 2017. Vão lá, escutem também, link na postagem. E-mails, né? E-mails. Um e-mail aqui e uma mensagem bem interessante. Primeiro e-mail, né, do Lucas Santana, aqui ele fala o feedback do podcast antes desse daqui do Stranger Things 2, na verdade fala do One Piece da zoeira. Ele fala aqui: olá pessoas, faz tempo que não ouço vocês, mas esse papo não dava pra pular. Sou o Lucas de Mogi das Cruzes, 22 anos, vamos às notinhas do episódio. No caso, como já disse, do One Piece da zoeira. Gente, o Jinbei é timoneiro do navio, então ele já tem essa tarefa lá. Crianças têm hack sim. Ah, essa de Skypiea tem hack e observação. Acho que o mais poderoso de todos até agora. Sobre mortes, tivemos 3 mortes recentes, uma não confirmada. O Chopper tem 17 anos atualmente, então ele pode ficar sim com a coelhinha que vai entrar na tripulação. Será que ela vai entrar mesmo? Gente, Dressrosa foi um ótimo arco. Eu digo, experimentem reler o arco todos de uma vez. Ele tem um timing muito bom, o problema é ver semana por semana. Aí o One Piece parece ser enrolado. É. Sandy, cozinhar quando criança não tem problema algum. Até porque quando ele foge no navio que ele estava trabalhando, ele já trabalhava de cozinheiro. Então já estava lá. E gente, amo a OPEX. Como eu queria que esse crossover acontecesse. Pena que eles estão de férias. Pena que não aconteceu, é uma peninha. E pra finalizar, depois do último capítulo, hashtag Carrot Mugiwara. Seria interessante se ela fizesse parte da tripulação, mas será? Será? Isso a gente só vai saber no futuro. Mas é isso, muito obrigado, Lucas Santana, pelo seu e-mail e feliz ano novo pra você. E aqui é a mensagem do Henrique Tavares, né? Aqui é o feedback do podcast de Stranger Things 2. Ele fala que eu concordo sobre a questão da ON. Um dos elementos mais importantes de uma tradução é algo soar como ter sido escrito e pensado na língua alvo. E esse é o problema da maioria das traduções ruins ou amadoras, de serem fiéis ao extremo da literalidade. Por isso que temos a sensação de enxergar a língua original por trás da tradução. Não é porque algo fica melhor reduzido no original que necessariamente funciona na língua alvo. A facilidade e o fluidez é sempre um caminho natural das pessoas se expressarem. Em inglês, a redução é significativa e ela tem uma boa sonoridade. On é apenas o único som a menos do Zé, que dá a sensação de redução desnecessária e forçada, como a falta de naturalidade se vê também pela consoante interrompida, que gera um estranhamento no português. Narrativamente, a redução possui um efeito de aproximação e intimidade, então não tem solução ideal nesse caso. Acredito que mantiveram por isso com o custo de colocar a redução no Uncanny Valley do nosso idioma. É um bom pensamento, Henrique Tavares. Legal. Maneiro. Gostei. Vamos terminar. Mandar abraços pra galera, né? Também que comentou. Rafael HQ, o Rafael Tara e o Rui Carodi mandou um e-mail bem curtinho falando: Feliz Natal e boa sorte a todos vocês. Feliz Natal também pra você, que já foi o Natal. Feliz Ano Novo pra galera. Feliz 2018 pra todo mundo. Espero que tá todo mundo bem nesse ano maluco que vai acontecer agora, 2018. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas é isso. Muito obrigado. Vamos terminar esse caixa de entrada e até a próxima vez. Valeu, galera. Falou e fui. E